Vamos lá? Solta a voz aí, Grazi. Você está na Sem Isolar, tudo bem? Neste próximo bloco tem o som... A última é surpresa, né? Mas tem o som do Armando Van Helden. E pra começar, Filler com os vocais do Magnum Coltrane Price. Será que o Price dele tá em conta? Aqui na Sens não importa o Price, é sempre em conta. Ai, meu Deus, que besteira. I Want You, o som do Filler com Magnum Coltrane Price aqui na Sens. Thank you. misunderstand me, 'cause I want you. I want you to want me too, like I want you. Don't misunderstand me, 'cause I want you. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Dance. curtiu? Isso é um pouco do que você ouve no Sens Mix, aqui na Sens. Todos os dias o Sens Mix rola às... Deixa eu pegar aqui, só pra não falar nenhuma besteira. Rola às 10 da manhã e às 3 horas da tarde, bloco de mixagens da Sens. Esse bloco, inclusive, tem bloco com essas músicas mesmo lá no Sens Mix. É demais, é demais. Bom, participa, Ah, não, falta desanunciar, né? Putz, como eu vou esquecendo assim, falei do Sens Mix, me empolguei. Vamos lá, o Armand Van Helden, não, teve essa que é o DJ IC, demais o DJ IC, né? A gente toca ele no Sens Wave, a gente toca ele no Sens Mix, a gente toca ele em todo canto, né? O DJ IC com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tiki 1, tiki 2, tiki 3, tiki 4, tiki 5, tiki 6, tiki 7, 8. É, isso aí, a música, o nome dela é esse. De 1996, antes teve Armand Van Helden, super produtor, com o Dwayne Harden fazendo, soltando, cantando tudo e um pouco mais, fazendo You Don't Know Me, de 1998. E lá no comecinho do bloco, o Filler, com o Magnum Coltrane Price, cantando um pouquinho e mais, soltando a voz, cantando tudo e mais um pouco também com I Want You. I Want You. Vai participando, www.sixcast.org/ondemand, tá ok? Eu tô falando sixcast.org pra participar, mas é porque você pode baixar lá. Ai, desculpa se falar, rapaz. É porque você pode baixar lá também, então você participa. Não, sixcast.org/chat ou sixcast.org/contato pra você participar, e www.sixcast.org/ondemand pra você daqui a pouquinho baixar esse bloco e ouvir a hora que quiser, tá ok? Até já.